Puta livre, seu pushback, chama para o táxi. Vai chamar para o táxi 3858. Decolado as 46, controle 119, decimal 80, bom, boa noite. 3455, contato radar, suba ao nível 340, saída da gole. Saída gole, sessão 340, tá 362, autorizado a decolagem da pistão no 0, vento 1, 2, 0 graus com 0,5 nós, ajuste no 0, no 4. Livre decolagem, 3662. Decolar 248, controle 119, decimal 80, bom voo, boa noite. Boa noite, 3980, 3662. Controle Salvador, boa noite, tá 3662. 3662, suba ao 370, saída PUCA, vigilância. Sobe ao 370, saída PUCA, vigilância, 3662. Está livre, puxa o acionamento no 3, chama para o táxi, que é legal, no 0 ou no 4. Chamará para o táxi no 0 ou no 4, está 3. Escuta do Gol, Golf Oscar Alfa. Prossiga, Golf Oscar Alfa. É, manutenção solicitando autorização para cheque de motores na pista Golf e claro quente. Ok, então tá livre iniciar. Vai taxiar por meus próprios até Golf ou vai ser rebocado? Tá lá, confesso. É, vai ser rebocado com o comboio da entrada, ok. Ok, então tá livre iniciar o reboque no pátio 3. Você pode já estar seu equipe pra ingressar na Alfa, ok? Curtiu. Fran 3858, pronto para o táxi 4040 a bordo, Recife 5h30. Copiado 40, Recife 5 horas e 30 minutos. Está ali o táxi, via Juliette Alfa até o ponto de espera da táxi. O Itali, quando lá, a torre 18,6 para decolagem. QNH é 10014. Então, bom voo, uma boa noite, o TAN 3858. Juliette Alfa Charlie, 18,6 quando pronto, obrigado, boa noite, o 3855. 3455, chame Recife, 1288, alterno 3325. 3155, Recife 1288, alterno 1 3 3, decimal 25. Ah, 3152. Sim, senhor. Você conhece alguém que tira singer aqui do avião, seu operador da Infraero? 32, senhor, eu não entendi a pergunta. Você conhece alguém para tirar o finger aí, contato com a Infraero? Contato com a Infraero quando tirar o finger, só um momento. E decolar, pistão no zero, o vento 1 no 0 graus com 0,5 nós, ajuste no 0 no 4. A linha decola da 10 com 0 no 4, 3858. 662, passa nível 1 no 0, chame Recife em 12685, alterna 12545. 8, decolar 255, controle agora em 119, decimal 80, bom voo, boa noite. 0, tá 38, 58, obrigado, boa noite, bom trabalho. para o táxi da 3152 com 74 bordo, alterna Natal, 3 horas e 57 de autonomia. Está livre o táxi, à sua direita, até o ponto de espera da Tiad, e quando lá atua em 18.6, QNH é 1014, tem um voo, uma boa noite, está 3152. Já sabe, ponto de espera 18.6, 1014, dando 3152, obrigado, boa noite. Como vigilância radar? Boa noite, essa é 305, informação Fox 3. 305, boa noite, chegada a AMAN, desça para 2000 pés, ajuste 10014, reporte localizador. AMAN 2000, ajuste 10014, reportará no localizador. Poderia voar Duna? Autorizado Duna. Autorizado Duna, 305. Está livre a linha de decolar, pista no 0, vento 120 graus com 05 nós, ajuste no 014. Livre a linha de decolar no 014, 3152. Decolado ao 00, chama agora o controle em 119.80, bom voo, boa noite. Bravo 80, boa noite. Salvador, boa noite, Altan 3152, vindo agora 1400, na 152, suba nível 330, saída PUCA, vigilância. 330, quanto possível, direto ao EMO. Guarde. Boa noite, Papatango, Oscar, Lupe, Tango. Então, boa noite, contato radar, vigilância, chame descida. Chama, está na ideia de descida, está sempre da Fox-Trans, Oscar, Lupe, Tango. Para o 030, Golf Tango, Pro Adver, Salvador. 030? Firmo. Ok, 030 na Pro Adver, Oscar, Golf Tango. Romano, ONU 0 na volta. 3858, chama o centro Recife agora na frequência 12685, alterna 12545. 12685, 12545, tá 3858, obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite. E o 9642, contato radar, vigilância, desça até o nível 1110, chegada Bonf, encerra redução para 250 nós. Reduzindo para 250, redução ao 1110 na chegada Bonf. Horário 48, 54, 59, com 80 bola. Já autorizado para o nível 050. Para o 050, 9642. Via chegada Mari, desça e mantenha nível 050. 050 na Mari. Posição desça até o 40, 6748. Até o 40, 6748. Passa nível 1110, chame Recife em 12685, alterna 12545. 12645, Guarani. Boa noite. 3302, tá? 3305. E 3305, complete final ILS sem o glide, chame a torre 186. 186, avó. MS-748, desça para 2000 pés, 1014, informe o localizador. 2000, 1014, Tomará. Boa noite, até 3305, localizador baixado de checada. 3305, livre pouso, pistão 0, vento 140 graus, 08 nós, cabeceira deslocada 90 metros. 3305. Realizado pouso no 0, ciente, deslocado, 3305. Autorizado para 3000 pés, ajuste 1014, inicie redução para 2109. Gente, descendo para 3014, reduzindo para 9642, continue descida para 2000 pés, subvetoração para espaçamento com o tráfego à frente, mantenha presente proa, limite ao localizador. Sente descendo para 2000, em vetoração, mantenha proa, limite ao localizador. 9642. Objeto 6748. 48, passa a duna, complete final ILS sem um glide, torre 1 no 86. 86, objeto 6748. Alfa Juliette 06, 3305. Torre Salvador, boa noite, objeto 6748. Localizador, trem baixado e travado. Bom Jet 6748, vento 140 graus, 06 nós, cabeceira 10 deslocada 90 metros, já autorizado o pouso do Webjet 6748. Ciente da cabeceira, autorizado o pouso do Webjet 6748. Zero, informe estabilizado. 130, reportando estabilizado. Agora 30 vai atingir nosso cargo hospital. Gente, mantenha 030, Golf Tango. Intenções ILS ou modificações da regra de voo? Modificação, senhor. Gente, chame para modificação das regras. Eu acho que é Golf Tango. Fala partida presente para modificar. Modificado aos 1-3, desça visual para 1500 pés, ajuste 1014, reporte visual com aeródromo. Estou passando a visual para 1500, eu acho que é gostando. Salve Salvador, uma boa noite, eu vou 604, informação Foxtrot. Uno 604, informação em curso alfa, chame 1-8-3. 18-6-12 ou 18-3? 18-6, confirmando. Ok, obrigado. Correio 9642 no localizador. Correio 9642, 2 milhas para... Corrigindo 3 milhas para o externo, complete final ILS, sem um glide, tua e 1 no 86. 86, obrigado, até já. É. Pessoal, Oscar Golf Tango. E aí, Golf Tango, continue descida para 1500 pés, chame torre 1 no 86, Golf Tango. Pois, 86, até uma boa noite, já. Boa noite, bom pouso. Aguarda. Boa noite, Papatego Oscar Golf Tango. Oscar Golf Tango, ajuste no 04, vento no 40 graus, 069, chama o final da 17, Oscar Golf Tango. Tango chama na final da 17.